papatão, papatão grandão. Que papatão, papatão. Ai, papatão, meu Deus, papatão grandão. Que papatão, papatão grandão. Que papatão, papatão grandão. Que papatão, papatão. Ai, papatão, meu Deus, papatão grandão. Que papatão, papatão grandão. Que papatão, papatão grandão. Que papatão, papatão. Ai, papatão, meu Deus, papatão. Ai, malandra. Eita louca, tô brincando com o mundo. Vem, malandrona. Quem for podre que se quebre, meu irmão. Vamos até de manhã. Rebola gostoso e que na minha eu te pego de jeito. Só começou embrasando contigo. É traga, traga, traga, traga, traga, traga, traga, traga, traga, traga, traga, traga, traga, traga, traga, traga, traga, traga, traga, traga, traga. Agora quem não deve nada pra ninguém, quem é de maior, joga pra cima. Júnior da Pedreira, Júnior das Brigadas, Leonardo dos Humildes, tá todo mundo de rock! Peraí, peraí que esse som tá na hora, esse som tá pegando fogo e o DJ Alice tem que tocar, meu irmão. Independente se já tocar uma, duas, três, quatro, o que vale é a intenção, é verdade. Sente só. Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Aê! E aê, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Caribe! Botafogo! Soy el fuego que... E doida, chica! E doida! E doida! E doida! Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Super Pop, o arrasta povo do Pará. Nosso empresário, família terrorista, tudo isso aqui no show do Águia, DJ Mariano, o DJ do Frequência Liberal e o Zeca da Joia. Alô, Bezerra Pop, você e as gatíssimas, o Dayana Ferreira e Dani Ferraz, tá comigo! Alô, Grayson, sobrinho do Marcinho do Cá. Toda a galera do Acará também tá aqui comigo. Alô, Cazu! DJ Daniel Cardoso! Esse Cazu não dorme, rapaz. Esse moleque é danado, viu? Vou te contar. Ele já tá aqui com a gente, disse Alisson. Pode arregaçar que o bagulho vai doidar. Sabe por quê? Eu tô com a ponta e tô afim de pagar. Então bora, vai pagar. Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Mas e aí? Me deu um tênis de presente. Falou que a botina não combina mais com a gente. mas que menina indecente. Aí não aguentei, falei o que o coração... E se não prestar, o que é que acontece? Vá pro inferno com seu amor. Se não prestar, o cara faz assim, Alisson. A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade, a gente só chora. O Jackson Thaís, amiga dela, e o DJ Shrek, toda a galera do trio inseparável, tá comigo. Brigou, e ela vai se vingar agora, então joga, então joga, então joga o popô na piroca. Comandando o som. DJ Handley Boy, a Michelle Pimentinha e o Replay Taxista e a sua primeira dama Ivone, Ivone Paz e o parceiro Cola. Olha Replay! E aí, mamãe daí da pedreira! Tá com a gente, olha o WhatsApp, papai. DJ Alisson. Alô, Juninho de Mocajuba. O Ney da Pedreira e a Rafa Alisson comemorando 2 anos de casados e comemorando do Super Pop Live. Juninho de Mocajuba, chega aqui, maninho. Wallace Salles. E aí, garoto? E eu do coqueiro. 1, 2, 3, Lego. Bora, DJ Alisson, sacode assim, maninho. Amor inesquecível, brother. Foi bom te amar. Não consigo esquecer os beijos seus. Tão noite de amor. Oh, oh. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Assim dá demais, dá demais. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço, amor, não me deixe assim. Você nem pensou, não me deu valor, não quis nem escutar. DJ Garra Minha, tudo tá aqui presente com a gente, inclusive deu o maior apoio no meu aniversário, na última quinta-feira, lá no Planeta Show. E segunda-feira que vem tem o aniversário desse caboclo aqui, meu irmão. Você nem pensou. Baile do absoluto. E vai ser tudo de bom. A gente vem por aqui parabenizá-lo, viu, meu irmão? Tudo que tinha. Aí, Nhonha! Aniversário e muita humildade, né, brother? Vamos lá, família! Alisson! Alisson! E tá aí com a gente, alô Neto! Olha a nega ali! Essa mulher vai ficar famosa, hein? E a galera da Golada! Hoje é aniversário da Maria Castilho. Parabéns, viu? Do Nicolas também. E da Lolo. É o Isa Brasil. Se não me toca é porque não me quer. Agora tá chorando por quê? É um super pop, pop, pop. Manda mais outro! Chico Live, tá aqui comigo, Alisson! Diego GDS, o Alex GDS, Miel, Kelber Citação, Leandro! E aí, Zé Pequeno? Você está tão longe, por que você não volta? Meu amor, te peço, meu amor. Gratíssimas Carla e a Juju, hein, Juliana? Estou ficando louca, só penso em você. Meu amor, tu és, meu amor, tu és. À noite as estrelas iluminam meu quarto, me sinto tão só. Essa é a panelinha. Peço teu amor. Tenha esperança, sei que estás em algum lugar. Oh, meu amor. Só nós dois, falando com a lua. Mistura tudo. As fronteiras, essa é a música, ó. Não existe fronteira. Pra quê? Pra me segurar. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. A gente se ama na cama ou na lama. Eu respiro você em qualquer lugar. Caraca, Fabinho Félix, abraço pra ti, Fabinho. Pega... Jefinho e o Leandro Gonçalves também. Pega pra mim. Jean da Nike 100%. A roupa do meu corpo. Sem nada, né? Romário Doideira e a sua esposa Grace. Eu sou maluca. Jean, seu... E a sua primeira dama Dani. E os garotos do ouro. Maluca, maluca por você. Acabei de crer. Bruninho do Pop, Francês Pop, Juninho Lima. O Nicolas tá no berço hoje, maninho. Feliz, eu nunca estive tão feliz. Quando você passou e sorriu pra mim, eu nunca me senti assim. Todas as noites eu penso em ti. Nenhum de vocês aqui querendo ter você junto. Esse é novato, esse aqui não sabe, outro também. Mandam pra mim aqui que eu quero ver. Ainda estou aqui. Miramos os arrepiados. O Bigola Pop e Yuri. Tá aqui comigo toda a galera da Golada. E você, meu grande amor. Vamos juntos. Eu sinto. Bora, Rodolfo. Bora, Luz. O Claudio Ferenge do Panelinha. O Breno Ashton. Volte pra mim, meu amor. E o Júnior Super Osado. Júnior Castro. É muito gelo, meu irmão. Toda a galera da amiga sua louca. Fala o uísque também, vai, vai. Não sou mais criança, perca as esperanças. Cansei de ouvir tua voz dizendo que Life. Estou do pé em você. Você nunca me deu valor. Stop, agora acabou. Escute você. Life. O sonho acabou. Não peça desculpa. Live. Eu era maluca, louca pra te dar amor. Agora esqueça. Agora me esqueça, me esqueça. Não deu valor, deu valor. Me deixou só. Bora, maninho. Roberto dos Positivos. O Léo, o Gilson. O lado Gilson de Lanches. Me esqueça, me esqueça. É muito bacana. Solteira. Pop Live, hein? Solteira da balada. Solteira. CDC. Tá aí com a gente também, aquele abraço pra você, Everton. Junto com o Bola. Zida da Pedreira, Bebezinho, Pop, Bebezinho. DJ Josias, DJ Tumáximo! Eu vou saber que quer também. Galera da carroça! Sempre comigo! Açaí e pimenta! Pra sempre comigo! Vem! DJ Ellison! DJ Ellison! O showman! Anos de casados aqui no Pop e a família Triloucos e pro casal Gabizinho e Samuel Triloucos, meu irmão Henrique Campos e a Gabi Miranda, família Pânico. Essa galera enlouquece com S, Dias, Eris e Juninho, chegando o Betinho e o Josimar. DJ Nene no pancadão, dão, dão, dão, dão, da internet! Me abandonou no meu aniversário, mas hoje ele tá aqui se redimindo. Firme e forte. Valeu, Spike! Sabe por que eu voltei? Não tinha como viver na solidão sem você. Me aceite de novo. Te dá. Vai ser pra sempre. Até a lua eu vou buscar pra te dar de presente. E aí, Barbinha? Venha, Barbinha de Rodrigues. Vem aqui. Vem me amar. Que é? Que é? Que é? Que é? Eu sou GDK. Mariano Pedi! Toma bicada! Toma bicada! O quê? Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças. Os momentos nossos estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim. Essa saudade que sinto aqui, eu não aguento. Júlio do Venite, também tá aqui com a gente, mano. Aquele sentimento. O Pretinho é a primeira do Maeli. Tiaguinho VIP. Não é bom nada. Valeu, meu brother. Reverson é a primeira do Malanda. Parabenizando Elon Brasil. Alô, Kid Cavaniaque. Baby, a saudade que me falou. segundas antigas do pop. Era mais ou menos assim, ó. Fim de semana a barra vai começar. Em Castanhal a noite eu não vou parar. Me acompanhe, vem pra cá, venha curtir. É pro meu parceiro Delano. Você não quer mais sair dos farejeiros. Uma pedra vou curtir o campeão. E a moçada aqui no meio do salão. Ultra dançou um show de iluminação. Valeu, Dieguinho! Dieguinho. Um abraço pra ti, lá da carroça, Maninho! Não esquenta, bora pra cima. Ah, eu quero ver você ficar parado. Leandro Navegantes, Rodrigo Almeida. E aí, Fernandinha? Nicole, Thaís, Superchu, o Cabo Arthur e o DJ Tuíra da Watvari. Vem comigo, vai Tuíra. Tamo junto, papai. Alô, coelho doido! De longe, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe. Jabuti da explosão! Tupinambá, Tupinambá. Essa é a galera que fica na retaguarda só administrando e muito shopping! Que sempre foi rei, nunca perdeu sua majestade pra ninguém. Tupinambá, o meu parceiro Edel, da família Eco. Didi Toninho é unir. E aí, Júnior Veride, força pra vencer. Tupinambá, a Clida Silva, Gabriel Barbosa, o casal Live também tá aqui. Mas que agora você vai ver no caldeirão sangue quente ferver. Escute o som do trem e terra assim bater de longe, de longe. Prepare-se que agora você vai ver no caldeirão sangue quente ferver. Escute o som do trem e terra assim bater de longe, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe. É loucura! É Caribe! Everton GDC, o Rick! De volta pra tocar. Da GDK, o bicheiro Anderson também, Anderson Chagas. E aí, amor? Patrimônio não é? É ou não é? É um super pop. GDV. Chega de ficar me pulando. Bora, GDP! Meu bem, eu te avisei. Cadê o Gesso Chocolate, maninho? Que sempre gostei, gostei de brincar, de me aventurar. Nunca me Equipe Whisky, lá do Ouro Negro! Falei que você era a culpada do meu sofrimento. O Anselmo, a loiríssima, me cobre todo dia, toda hora. Vem comigo, DJ Henrique, lá do Bala de Prata. Do meu... Muito rock doido aí, Anselmo. Sede... E aí, Malu do Crau. Essa galera do Mix tem uma história muito bonita aqui com a gente. Sempre seguindo a gente nos quatro cantos. Bola de prata, viu, meu irmão? Tem que tirar o chapéu. Aí, DJ Alisson, solta

Eu não sei não, meu irmão. Quem é que tem saudade da ex aí? Bota o bracinho em cima. Quem já mandou a ex ir pra puta que pariu também? Bota o bracinho pra cima. Aí é pesado pra caramba, né, meu? Mas é o seguinte, já rolou. Já rolou porque eu sei. Mas aí... Olha que amor! Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais. Se não dá mais, se não cola. Aí o que acontece, maninho? O que acontece? Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu. Sabe por quê? Que se foda a minha ex. Que se foda a minha ex. Com ela não tem caô e eu canto na... E a ex? Ex é o caralho, eu sou mais a minha atual. Vai, vai! Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se... E o nosso maninho, mas é... Maílson, da família Roxon. Tá aqui com a gente, vai Maílson. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais... O Anderson Baia, a primeira dama. Porque ninguém vai estragar meu dia. Bora, Juliquinha, César. Wendel, pode... Deco. Eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo. Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som. A recalcada pira, Falciane conspira. Pra despertar inveja alheia eu tenho dom. Se não gosta, senta e chora. Lembrei, taxista! E a primeira do Ivone, Javinho Ferreira, Inexcede, Alanda Pupunha. E a Carolinda também tá comigo. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Vai, cola! Você é que se e a Miriam! A equipe de Bahia! Nosso parceiro Clay Eventos! Estão de boa hoje, estão de férias, né, meu irmão? Mas aí é isso que é bacana, ninguém é de ferro, meu irmão! Bora! Essa aqui é a parada, meu irmão! O quê? Pressão. Joga a mão. Hoje eu tô de rock e ninguém vai me segurar. Quando eu mandar a putaria, vai. Desce a bunda batendo no chão. Rebola pra fora, E a Lourinha? Das produções. O Mateuzinho da festa do WhatsApp tá ali com a gente, valeu Diego, tá para a coruja, Eric, Bobinho. Hoje tu tá intimado, meu irmão. Só pelo teu direito e esquerda da última quinta-feira, viu, meu irmão? Batata tá na linha, batata tá na linha. Vai, vai, vai. Luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado. Sacode, garoto!

vibe. Cidade Pop Live. Vem sacudindo, vem, vem sacudindo meu pop. Caribinho. Bora, bora, bora, bora. Sacudindo, sacudindo, sacudindo, sacudindo, sacudindo. 3, 2, 1, 1. Mais outra. Só quem tá solteira vai descer até o chão. Até o chão. Até o chão. Até o chão. Vem, vem. O chão. Vem, vem. O chão. Até o chão. Até o chão. Chão, chão, chão. Cobra Tatarua. A marca oficial da família Pop.